aquele ser conquista o despertar da consciência, ele não quer divisão. Ele não quer ter, ele quer ser. Tudo que ele vê ao redor dele está em perfeito estado, não precisa mudar, porque ele sabe que a consciência do outro é necessária para todo o movimento do planeta. Então tudo está perfeito. Não existe isso, tudo está perfeito. Sete vezes no caminho, sete vidas, um destino. Sete amores são uma história desse eixo trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve sete encruzilhadas, o meu amigo de fé. Sempre fui muito cética e também muito preconceituosa. Então, quando ele entrou na minha vida, foi um divisor de águas. Ele mostrou uma espiritualidade ampla. Ele trouxe o médium como um campo emocional. Ele sempre diz assim para mim: menina, se você tiver em desequilíbrio emocional, você reflete isso para todos. Você reflete isso para a sua família, para os seus filhos e para mim. Isso não é mediunidade. Porque se você não consegue plantar essa semente de luz dentro do seu lar, como você quer plantar essa semente de luz no seu vizinho? Naquele que vem até você, não sempre, ou um espaço, como nós tínhamos espaço criativos. Seus sete encruzilhadas trabalham diretamente na egrégora em qual eu sou subordinada, a egrégora Criativãos. Ele que deu esse nome, Criativãos. E foi assim que tudo começou. Ele falava da minha vida familiar, ele falava das energias que interagiam comigo, ele me explicava como eu tinha que equilibrar as forças espirituais ancestrais que eu trazia. Ele dizia até como eu tinha que pagar minhas contas. Fazia ali uma forma de eu entender a prosperidade. Eu digo sempre que ele não é o meu guardião. Ele é o guardião de todos. Mas ele é um pai sagrado. Hoje, especificamente, ele não trabalha mais pela unidade. Hoje, eu estou subordinada à entidade Vovó Maria Conga. Mas como ele sempre gosta de dizer, seus sete encruzilhadas, em tempos e tempos, eu venho plantar aquela semente que um dia eu plantei. E hoje, pode dar muitos frutos. Então, nós vamos começar com o Jefferson Viscardi, demonstrando seus sete encruzilhadas. Graças a Deus. Gente, eu só vou falar com vocês muito rapidamente como que vai funcionar. Basicamente, eu vou apresentar para vocês um povo que é o diálogo com os espíritos. Ou seja, a gente encontra uma pessoa de índole confiável, que tem um histórico de vida que pode ser respeitado suficientemente para a gente poder intermediar um diálogo com os espíritos. E desses espíritos, então, colher o conhecimento. Foi o caso com a Márcia Moraes, eu a conheci. Fizemos diálogos com os espíritos. E os diálogos que fizemos com o guardião, Sr. César Encruzilhadas. E os diálogos que nós fizemos com o guardião, Sr. César Encruzilhadas, foi para o livro. Então, esse livro tem no meu site, jefferson.com.br, vocês podem adquirir por lá. Como que vai funcionar aqui agora? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, como é que é um diálogo ao vivo. Nos diálogos, eu não coloco questão pessoal. Por quê? Porque isso vai ficar gravado para a posteridade. É um estudo que a gente faz. Entende? Então não tem como eu levantar questões pessoais, porque não é para mim, é para todos nós. Então, quando ele chegar, a gente vai conversar um pouco, e depois ele vai falar o que ele quiser, e a gente vai fazer um diálogo entre eu e ele. Se vocês tiverem alguma pergunta, que, nossa, eu não posso deixar de perguntar isso, é uma pergunta, não é pessoal, não é política, é uma pergunta para a humanidade como um todo. Escreve um papelzinho, chama o Fábio ou alguém, e a daí vai trazer um papelzinho. E no final, depois que eu trouxer para ele algumas perguntas que eu possa ter em relação àquilo que ele falou, eu vou perguntar, vou fazer a pergunta de vocês. Ah, mas por que que você pode fazer a pergunta? Só porque, só porque você é o criador do projeto e você está fazendo diálogo com os espíritos? É mais que isso. É porque eu já fiz 525 horas de diálogo com os espíritos. Então, quando vocês ou alguém fazer um estudo completo desse trabalho, talvez essa questão que você tem agora já foi repetida várias vezes no trabalho. E é por isso que eu não trouxe a tona e trouxe outra. Está bem? Mas isso é certo, saberá levar um jeito dele, o assunto que vai ser tratado. E também a gente acredita que os espíritos vão estar nos ajudando. Salve! No trabalho. E graças a Deus. Salve, companheiros! Salve, companheiros! Se alguém escutar isso de um guardião, vocês curam. Que companheiros e companheiras estão sendo unidos para a batalha. São amigos. Amigos? Salve, amigas. Amigas? Salve, se por acaso você é minha amiga, se por acaso eu ali matar alguém, você vai me negar 3 vezes. Então, não pode ser amigos, nem amigos. Salve os filhos da luz. Salve. Nesse planeta? A luz do sol. Salve filhos do sol. Salve seres que ainda tateiam as paredes, procurando a verdade. Mas, infelizmente, esse guardião que nos fala acha que o ser humano ainda busca esse Deus. Né? Esse Deus. Deus. Que é Deus? Uma frase, que é Deus? Desculpem, se bate na rua, nos fala, mas é como se fosse uma gota no oceano. Os arquitetos planetários não contam com essa existência terrena. Até porque todos vocês estão procurando esse Deus. Vocês não estão aqui para evoluir. Vocês não estão aqui para ter expiações. Não houve expiações. Vocês não estão aqui para buscar o conhecimento. Vocês estão aqui para viver. Se cada um entender o poder que existe e principalmente o poder que se liga à sua linha ancestral para fazer a diferença, para que ele gere. Porque se esse evoluir a vida em todos os sentidos, ele vai interagir com o grupo. E os grupos vão se unir. Para que Deus? Se vocês estão fazendo a vontade dele. Porque se vocês estão nessa existência encarnada atual, é para um único motivo: viver. Ah, mas eu preciso buscar seu Sérgio. Da onde eu vim? Se eu sou espírito, se eu tenho um dom espiritual. Eu preciso. Quando você traz uma resposta, eu vou ter que mudar um pouco essa frase. Quando você traz, eu falo uma coisa que é derrubada. Quando você traz uma resposta de alguém que você está necessitando pedir ajuda, vamos dizer que seus sete brigadas estejam com algum problema e vai até o local espiritual. E esse local vai trazer a informação generalizada do grupo, porque o local ele necessita trazer o filamento do grupo. Não é a verdade dos seus sete brigadas. Porque o seu sete brigadas provavelmente foi um menino que trouxe processos quando criança em relação ao pai. E o seu Sérgio de Diabas deve ter sido uma outra pessoa que não traz justamente a aceitação da sua sexualidade. Isso não vai ser falado em mim, mas você pode. Você pode descobrir através da sua conexão com as suas forças espirituais. As suas forças espirituais é como se tivessem vários tipos aqui. Cada um tem a sua força espiritual. Acima da egrégora que rege esse trabalho. Mas você tem as suas forças. Quando você potencializa e desenvolve o seu dom espiritual é único. É único. É igual aquela pessoa que vem com a profissão de igual. Por que ela vem com essa profissão? Mas tem um outro ali que vem com a profissão de ser um doutor, doutor das letras, por que ela veio com essa função? Isso significa que cada um veio neste mundo para fazer a sua história. Porque tem um dom espiritual comum. Se fala em tempos de crise, as forças movimentadoras em função do despertar da consciência. Quem neste planeta lembra que viveu em equilíbrio? Desde que a humanidade é a humanidade, se tem desequilíbrio. É um momento particular quando o ser humano reencarna na Terra. Ele precisa de desequilíbrio. Ele precisa das trevas, ele precisa do negativo, ele precisa da tristeza, da sua vida. A crise já existe no animal perto, nessa existência atual. A crise já existe. Mas as tribos têm que começar a se unir. Porque a verdade de cada um pode ser acoplada num grupo que nós vamos fazer um teste. Agora, posso fazer um teste? Posso fazer um teste, seu Sérgio de Filiadas. Vamos fazer um teste. Vamos. Os grupos podem interagir junto com uma egrégora maior. Lembra que eu falei que aqui tem vários círculos, cada um com seu dom de igual, que pode se unir um ao outro, dependendo se tem dom de cura, essa que tem uma cor espiritual de discografia, é para mim. O negócio vai acontecendo, o negócio vai acontecendo. Junto com a supervisão da egrégora. Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu gosto muito de interagir com essa mulher porque ela não entende. Ela é sinestésica, então vou fazer os desenhos para ela. Entendi. Eu vou fazer três símbolos e vocês vão escolher. Cada um dos símbolos, tá? Um símbolo só. Vou fazer três símbolos. O primeiro símbolo, escolha um só. Então deixa eu fazer os três e vocês escolhem um. O primeiro símbolo é a cruz. O segundo símbolo é o círculo. E o último símbolo é o X. A cruz, o círculo e o X. Escolhi o símbolo porque existe uma interdependência. Um é subordinado à energia do outro, mesmo que tenha um dom diferenciado. Muitos de vocês escolheram a cruz, muitos de vocês escolheram o símbolo e muitos de vocês escolheram o X. O que significa a cruz? A cruz são aquelas pessoas que têm um poder espiritual muito elevado. É como se fosse a esponja da espiritualidade. Aonde vai fugir? A cruz representa que na linha ancestral tem espíritos que desencarnaram, seres aqui na Terra, na linha ancestral, na família, que desencarnaram com o processo de câncer. A cruz representa que é necessário ampliar o dom espiritual para não ficar tanta esponjinha. A esponja. O círculo. O círculo é o processo emocional. Busca a espiritualidade para poder interagir com a parte familiar. Ou busca a espiritualidade porque não consegue interagir com a parte familiar. É aquele marciano da família. Não entendem, né? Quem é ele? Tem aquelas duas antenas, a conexão é muito forte, então ninguém tem. Então é o marciano. O X. O X é o amor. Ó. O X é o amor. Complemento do coração. O móvel. Uma bofa, né? Você precisa de uma? Isso, uma bofa. Uma bofa. Isso. Ou se está amarrado num cabo, uma cabo, o negócio é difícil. Muitos de vocês escolheram vários sinais. E aí o grupo começa a se unir, porque assim a espiritualidade está determinando. Olha, você tem esse problema. Então vamos colocar você aqui. Né, junto com o povo lá do coração. Nossa, você tem esse dom espiritual, mas tem um processo de câncer na família. E a linha ancestral, porque o dom espiritual nasceu, o seu dom espiritual vem plantou lá atrás, é como se fosse um cano, né? Imagina um cano. em cada espírito que desencarna com uma problemática nessa existência, mesmo que vou lá atrás anos, porque não existe tempo e espaço, fica como se fosse cheio de buraco esse campo. Então, o seu dom espiritual vem como na escassez do que foi plantado lá atrás, foi aberto lá atrás. Então, você vai interagindo com pessoas que estão desenvolvendo um local espiritual e têm espíritos com o processo de dança. E assim, sucessivamente. Agora, essa energia que faz com que vocês atraiam a mesma ação se chama a lei da interdependência. Então, por essa razão, quando vocês buscam um local espiritual, se vocês não desenvolverem a parte emocional, as respostas, por que está caindo meu cabelo? Por que, que de repente, essa parte aqui da mulher, calma, homens, calma, essa parte aqui da mulher inchou? É chakra básico sexual fechado, minha gente. As mulheres estão sem prazer. Aí vai buscar a espiritualidade. As respostas dos interplanetários. Minha filha, se você não consegue nem cuidar do que está aí dentro de você, como é que você vai ter essa ligação? É o emocional. O emocional precisa ser criado. O emocional precisa ter respostas. E você pode fazer isso através da sua conexão. Aí eu vou fazer como a menina fez há um tempo atrás, quando eu cheguei na vibração dela. Tá, seu Sérgio, como? Como eu entro na conexão com os meus mentores espirituais? Porque eu sempre trouxe essa lição para ela. Uma coisa é você estar na vibração do seu Sérgio. É péssimo isso. É péssimo. Mas por que, seu Sérgio? Porque eu sou um guardião do bom e do negativo. E se você estiver dentro do bolso, eu vou jogar mais pedra em cima de você. Então, sempre a sua força. Independe de quando você vai sair, eu vou jogar. Você vai sair. Vai ser um processo dolorido. Aguenta as pedras. Então, se eu fosse você, eu buscaria o silêncio mental, que é a ligação direta com o universo, com as forças, com a caixa, o que vocês definem, com Deus. Eu buscaria o silêncio mental para que você pudesse abrir o leque e começar a olhar a vida e interagir com as suas, com as identidades, com os seus mentores, para que assim você possa trazer as respostas do que aflige a mulher em você. Porque, ó, é muito lindo vocês falarem, é bonitinho, né? É lindo, maravilhoso, delirinho, fala todo mundo. Agora, quando vocês fecham a porta da moradia de vocês, que é o Porto Seguro, aí que... aí que a verdade está clara. Porque aí vocês vão emanar realmente as deficiências, o que precisa ser trabalhado. É cheio dessa hora, quando vocês entram na problemática da vida de vocês dentro do Porto Seguro, a espiritualidade... Mas por que ele está pensando nisso? Ele falou uma coisa ali, ele estava ali, falando uma coisa, ele estava dando passe, ele estava curando o povo. Ele falou de Jesus Cristo, ele falou de Deus. O que acontece com o ser humano quando ele entra dentro das quatro paredes? Desequilíbrio emocional. Emocional, você que é mediador de energias, ou como vocês gostam de dizer, vocês são médiums, vocês apertam a mão do obsessor. Como é que vocês estão? Bem? Está dentro, por favor, esteja à vontade. Pode sentar ali, que aqui eu não vou te julgar. Eu estou sempre aqui. Não se preocupe. Eu vou estar no mesmo momento onde você estiver nenhum. Sabe quando uma energia negativa entra na sua vibração? Ela sabe a hora, o dia e o local e como vai entrar na sua vibração. Então, quando você está aí na vibração das quatro paredes, pode sentar aqui porque eu fico aqui mesmo. É esse meu lugar de pensamento, é esse lugar aqui que eu fico. Não se preocupe. O obsessor pode puxar tudo que eu estou emanando. Aí vira a simbiose espiritual negativa. Isso é uma das piores doenças que eu, guardião, seus sete conjugados, vejo nos médicos. Porque geralmente é batalha. Eu gostava de batalha. Geralmente era batalha. Era médico, estava precisando de ajuda, estava sendo correntado pelos magos negros. Mas não. Eu estou falando assim. Você tem peso no nosso trabalho? Porque vocês estão tão independentes de nós. Vocês estão fazendo conflitos. Conflitos superiores. Vocês estão inventando os conflitos que não existem. Porque antigamente tinha as coisas estranhas, né? Não tinha estresse, sim. Agora tem a Xinha Unha, vai ter a Xinha Maria, fica viva. Está partindo da mente humana. A espiritualidade avança. Anjos, isso é certo, porque não tem tempo de espaço. Mas quando adentra na vibração de vocês, tem como se fosse a caixa de madeira. E aí vocês vivem o tempo e o espaço, né? O tempo está passando. Eu sinto dizer a vocês, os dias que vocês vão contar, vocês vão morrer, né? Não sei se vocês sabem disso. Eu sinto dizer, vocês vão morrer. A linha do tempo de espaço está sendo contada para trás. Está vindo para trás para nós. Vocês estão avançando 2017, 2018, mas. O negócio está voltando para trás, vocês vão morrer. E a descoberta de si. Porque vocês podem muito bem estar interagindo com uma verdade ramificada na Terra, através do templo, uma instituição religiosa, tudo muito bonito. Eu acho que está certo. Porque assim já existia isso. Existia lá no tempo do Egito, lá para trás do Egito. Foi muito bonito, né? Todo aquele grupo. Sacerdote, espiritual. Que bonito. Mas nada como você descobrir o que acontece com você na sua individualidade espiritual. Cada um de vocês são médios diferenciais. Cada um de vocês veio aqui nessa terra não para trazer a doação espiritual, que eu acho importante, não para trazer o trabalho através da doação espiritual, mas plantar essa semente de luz, como se cada um fosse uma árvore frutífera, uma árvore diferente. E dentro desse jardim, dessas plantas, dessas árvores frutíferas, vão sumir. Como eu falei, da cruz, do ciclo e do Jesus. Porque tudo evolui através de grupos. Mas não os grupos que estão sendo determinados na Terra. Porque até que se fosse assim, o planeta já estava salvo. Ninguém teria colocado o coitado do Cristo na cruz. Então, é necessário uma transformação, isso já está sendo visto pelos arquitetos civis, pela hierarquia crítica, que tem que haver uma renovação muito grande nos mediadores de energias. Porque, para mim, seus sete juzgados, não importa o que você acredita, porque até ontem essa menina não acreditava em Deus. Então não importa, porque não se pode pegar um grupo, por exemplo, de cientistas, que estão trabalhando uma causa para em prol da humanidade, que não acreditam em Deus, botar eles de lado, eles não acreditam em Deus, não acreditam em Espírito, não deixar de lado. Não é assim. Esse grupo de cientistas tem mediadores de energias. Não é médio, médio é uma palavra que vocês ouviram. E a vida aqui é Cristo. Precisa de cada um ali que tem o seu dom ancestral. Da mesma forma, daquele grupo de homens que vai na rua. Que não acredita em Deus, que estão passando por alguns processos, não acredita em Deus. Tem um que tem até a leitura da Bíblia, todo dia ele lê o Evangelho. Por que separar ele da evolução? Se ele também é mediador de energias. Enquanto vocês estiverem separando tribos, grupos, está tudo errado. Porque essa missão o homem já tentou fazer aquilo do inferno. Eu daria na cruz. Ele pegou uns 12 homens, né? 12 apóstolos. Tinha umas mulheres que tem. Ou onde você já se viu um homem falar como foi Cristo? Da palavra universal? Só com um homem, só com 12 apóstolos. Se eles não tiveram sorte, né? Vocês foram. Também tem uma pessoa ser bruxa. Vocês são bruxa. Aí, os eclesiásticos, tira as mulheres. Não vou botar uma, duas, não. Tira as mulheres. Tira todas. Só deixa os dois apóstolos. A espiritualidade, ela abarca tudo a Deus. Abarca tudo a Deus. Não é, é claro, que vocês imaginam. Porque nessa busca do externo, vocês se afastam de si. Não tem como. E aí vocês são obrigados a ficar em conhecimentos hermeticamente fechados. E se afastando mais e mais do equilíbrio que reside na resposta do equilíbrio que reside em cada um de vocês. O equilíbrio, ele nos chama. Se você é um Exu ou você é um pistola? É isso que padece o médium. Ou o mediador de energia, se gosta de falar de mediador de energia. Por que mediador de energia? Porque vocês estão aqui para receber tanto um lado como o outro. Ou vocês ainda são evoluídos que levam um tapa na cara da outra face? Ainda não, né? Vocês vão chorar, vocês vão gritar. Então, vocês são mediadores de energias. Por isso que quando eu me reportei a todos vocês, salve os alunos, eu falei, luz? Não. Eles acabam mediando as duas energias. Alguma pergunta? Se é alguém. Quando a gente fala do livro e o título Inércia, dentro da evolução. É o que eu acabei. Então, daí o senhor disse que existe esse movimento que a gente continua perseguindo alguma coisa, não sabe o que e vive preso. É, porque a história da humanidade foi através de grupos de liderança, né, que nós chamamos de mentes dominantes, que trouxeram para o planeta Terra o poder através dos reis, né? Através dos reis, através dos grandes sacerdotes, dos líderes, né? Isso não vem para trás, né? Volta para trás. Então isso continua até hoje. Não, os processos não continuam, não tem, tem mais escravo, não tem mais reis, continua. E quem domina vocês? Justamente é uma mente dominante. Que espiritualidade não tem acesso. Não entendi, seu Sérgio. Por exemplo, por que que vocês, de repente, não começam, a partir de hoje, falar o que vocês pensam que estão pela rua?

está acontecendo, por que essa dificuldade de se definir? A maior parte das doenças, além de ser hoje um processo energético, é literalmente o desconhecimento de si, da identidade tradicional. A maior parte, eu vou colocar 100%, vamos lá, 99,1% é o desconhecimento. Porque a doença, ela não chega assim, bum, cheguei, não. Ela vem te acompanhando por um tempo. Ela vem te acompanhando. Aí ela estoura. Então, quando você reconhece quem você é, comece a buscar. E não vai 100%, vocês não vão se reconhecer. Mas nessa ligação com a espiritualidade, com o silêncio mental, as respostas vão. Porque eles precisam dessa mudança. E eles vão estar trazendo informações do que você precisa mudar em relação, principalmente, aos seus relacionamentos. Porque ninguém nasceu para não sentir o prazer do amor. Então, é errado, né? Mas ninguém. Até porque foi essa missão que o homem que desceu ao mundo fazer. A espiritualidade, ela tem esse acesso, independente da idade, para que vocês possam trazer o prazer do amor. O amor em tudo que faz, o amor homem-mulher, o amor homem-homem, o amor mulher-mulher, porque na espiritualidade vocês colocam essas limitações, esses preconceitos, o amor. Mas é necessário buscar o silêncio mental. Não tem outra coisa. Através do silêncio mental, pode se abrir. Vocês descobrem quem vocês são perante a linha ancestral. Através do silêncio mental, os processos emocionais, as dúvidas, são que albergadas. Vocês são carregados a sucesso. É muito difícil ter silêncio mental. Mas é difícil, mais difícil você viver do jeito que você está vivendo. Ou você vai continuar buscando nos locais espirituais os conhecimentos energeticamente fechados para neutralizar o pensa que vai equilibrar a sua vida. Para vocês tudo é difícil. Hoje, toda a cúpula, do qual eu faço parte desse grego da Tia de Luz, diz que o médium tem que ter o físico, a mente e o emocional mais próximo da perfeição. Físico, gordinhas e gordinhas, mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Não tem como uma espiritualidade, um espírito que vocês olharam para canalizar o vosso tom espiritual, que eu não consigo absorver o que seja, se vocês não tiverem uma mudança de água. Até porque se eu não ler, então eu vou morrer na linha. Vou ler na linha. É uma ideia. Isso daí é para fazer a passagem. E é que nem eu falo sempre com uma menina assim. Tem uma moça que ela é vegana. Você sabe que é vegana? Tem alguém vegana aqui? Parabéns. O dia que a menina chegar aí, no seu patamar, está lá em casa. Então, só tem uma vegana. Bom, mas enfim. Então, eu disse assim para essa menina, que um dia, uma pessoa que é vegetariana chegou até mim, disse, olha, se você tiver vários processos no físico, eu mudei a alimentação, eu não sei o que está acontecendo. E aí, literalmente, eu disse para ela, mas a sua cabeça é uma fossa, você não mudou os seus hábitos e você quer que a coitada da preta velha encoste você, você só tem que ficar de jeito nesse cara. Então, é, tem que acoplar hoje, dentro do que nós chamamos da nova consciência, o espírito, a mente e o corpo. Senão, tudo é errado. Fica adianta você ficar aqui estudando coisas dos seus sete diários, se você não pode emanar isso lá fora, e você não pode refletir essa verdade de todo o tempo que você está aqui. Faz 3 dias. Então, é longe disso. Depende. Tempo perdido. Se vocês não conseguirem vivenciar, mostrar a cada um que mora com você, é, enfim, sei lá. Vocês podem fazer conexão até com lá, bailarina. Adianta ter um título, né? Se não sabe lidar com os seus afins, está errado. Sabemos que tem desequilíbrio, se vai relacionando, tem desequilíbrio nenhum. É pai que tem um. Mas tem que ter a mais próxima da perfeição. O mediador tem que ter justamente essas três forças em equilíbrio. O físico é um poder muito grande para a espiritualidade. Que cada guia espiritual usa para trazer a mensagem dentro da confiada. Porque o médium, por mais que eu traga a mensagem para a menina, nunca é o que é o seu sete. Nunca é. Mas o médium, o mediador de energia, ele tem esse potencial. Quando você se fecha, vocês, para vocês. Vocês se fecham, vocês começam a interagir com o mundo que não tem limites. Então, por que não reportar esse mundo para si, para entender o que está dentro das entranhas de vocês? É mais fácil cuidar do outro. É mais fácil dar paz do outro, cuidar do outro, falar do outro. Muito mais fácil. Mas a nova consciência está chamando vocês de verdade. Isso é fato. A nova consciência está chamando vocês de verdade. Ou muda, ou é bem assim. Ou vocês mudam, só o próximo legal, ou continua o mesmo legal. Mas as tribos estão falando a mesma coisa. É uma sede. Quando eu entrei na educação desse menino, ela tinha uma sede mais próxima. Ela queria equilibrar a moradia dela. Ela queria muito lidar bem com os filhos, lidar com o companheiro. O companheiro não deu certo, não acho bom. Deu certo, não vou falar a verdade, né? Aí o guardião achou o cara. Vamos botar outro cara dele mesmo, né? O novo companheiro dela. Ela sempre pediu isso. Ela nunca pediu. Para esse guardião que nos fala, um conhecimento espiritual. Ela pedia respostas para que ela, na deficiência dela, pudesse desenvolver a mulher que ela era, para ela poder entender e equilibrar a mulher de dela. E aí eu fui caminhando. Foi bem claro, ser extremamente deficiente, continua sempre precisando olhar mais. E aí o povo foi chegando. Aí chegou, acabou com seu sexo lá. Recuperação de algum, mas não banda dela desse jeito que vocês estão vendo. A umbanda dela é desse jeito que vocês estão vendo. Aí depois, para a vovó Maria Conta, com as historinhas, com a experiência. continuando. E aí, os amigos, aqueles pessoas que têm um ciclo do mundo espiritual, foram se organizando, foram entrando no grupo. A Helena foi me explicando. Isso tem que se buscar. A crise foi isso. Senhor, isso não sabe acontecer na madrugada. Não é novidade. Não é nada fácil. Sempre. Quando tinha os povo lá, tinha vários deuses. Nunca. A crise sempre existiu. E sempre teve a mente dominante dos escravos. Né? Sempre foi como hoje. Os tomadores como um monte de anjo e os escravos. Mas você pode sair dessa crise. Ou estar mais próximo para sair da crise. Através do sonho final. Muito bonito. Através do que é isso? Silêncio mental. Silêncio mental. Essa é a ideia do trabalho do silêncio mental. Depende da onda. É a nova atitude perante essa nova consciência que esse caminho que a menina fez, vocês não perceberam, ela veio aqui, tirou suas barras lá na terra, virou para trás, ela estava no momento presente. Ela não vê nada. Não. O momento presente é quando você está, por exemplo, trabalhando e você está com o seu mental focado, determinado, naquela série. Mas você consegue fazer isso, vocês pensam no passado, que eu sei que vocês fazem isso. Vocês pensam muito no passado. Ou pensam que queria ser lá no presente. Futuro. O que queria ser no presente, mas joga lá para o futuro. O silêncio mental é a ligação com tudo e com todo. Com tudo e com todo. Alguma pergunta? César, estamos chegando aos 5 minutos finais. Pedi uma mensagem final para o senhor. Só que antes da sua mensagem final, se o senhor pode falar como se sente um ser humano que conquistou isso, esse despertar da consciência? Como que ele vive? E daí dá sua mensagem final que acabou o tempo. Aquele ser que conquista o despertar da consciência, ele não quer divisão. Ele não quer ter, ele quer ser. Tudo que ele vê ao redor dele está em perfeito estado, não precisa mudar, porque ele sabe que a consciência do outro é necessária para todo o movimento do planeta. Então tudo está perfeito. Não existe isso, tudo está perfeito. Ele acredita no bem maior, porque ele sabe que o planeta vai continuar igual porque sempre o problema, sim. Vocês estão vivendo lá no tempo dos dinossauros? Acho que não. Não. Quando teve a bomba atômica, o povo não foi mais forte. Tá bom, hein? A ciência de metal é uma bagunça. Eu acho que esse mundo vai acabar. Paz de espírito. É porque isso é muito, o homem é muito inteligente, né? O homem não vai deixar. A mente dominante não vai deixar esse mundo acabar desse modo. Mas o homem que traz a nova consciência de que ele não é uma consciência de que está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Não existe nada que precisa mudar. Não existe uma imposição religiosa. Não existe uma imposição espiritual. Ele não quer mudar nada. Porque ele vê tudo em perfeito estado. Jesus Cristo não fez isso. Por que vocês querem mudar? A outra pergunta, Jesus. Como que a gente vive esse despertar da consciência? Daí então o senhor falou que é essa serenidade, paz e espírito perante o céu. Tá tudo certo. Certo. Mas vamos procurar vida para o planeta, tem vida para o problema. Daí é. Não. Daí é passar uma mensagem de final. Mas vale a pena. As vidas vale a pena. Vale a pena o que, seu Sete? É procurar o vacilo, agora aliás eles estão chegando. Eu já falei para a minha mostra o que eu disse para minha filha. Eles estão chegando, trazendo novas informações e ela se abriu sua cabeça. Os extraterrestres? Valeu, eles estão vindo, eles estão vindo. Abre a cabeça. Aí seu Sete tem um dedo. Não tem a medo. Vamos abrir a cabeça, vamos renovar. O que se deu dia bom dia não dá certo. Então, para esclarecer, o senhor está dando aí meio que uma dica que ainda no nosso tempo de encarnação vamos interagir com os extraterrestres. Não para todos. Não para todos? Porque se o mundo sabe que isso aqui é água e que mata a sede, é difícil entender, né? Até porque muitos que vão escutar seu Sérgio vai falar, vai meter o cacete do seu Sérgio, que para eles enche um tempo de tridente. Tem que vir um homem, capa preta e... E descalço. E descalço, ok? Até porque eu venho o que eu quero. Não é difícil só isso. Então nem todos vão interagir com os extraterrestres. É, nem todos. Mas haverá interação. É, já vai. Tá certo. Então passar uma mensagem final, seu Sérgio. Agradeço humildemente a todos vocês. Agradeço literalmente a força espiritual que vocês carregam. Agradeço muito os nossos ancestrais, porque se não fossem eles, vocês não estariam aqui. As nossas forças reunirem em todos vocês, que vocês possam contribuir para esse mundo com a existência do equilíbrio de si, percorrendo o caminho do encontro de si. Não é distante. Está lá. Muito obrigado a todos.